Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Quest na área, galera! Estamos de volta em mais uma semana com esse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Time de profissionais reforçado hoje aqui pra vocês. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na EA Sports em Vancouver, no Canadá. E junto de mim aí, do meu lado, meu vizinho, ele que é game designer lá no time FIFA Mobile na EA Sports em Vancouver também, Rafael Kunen. Tudo bom, Rafa? Beleza. Beleza, falei do meu lado no sentido figurado, tá? O Rafa tá na casa dele. Opa, dá pra... A gente tá vendo aqui no cast, a gente sabe a verdade absoluta, não adianta se desmentir. Então, cast é só áudio, ninguém precisa ficar sabendo de nada. Para o quarto do lado. Ô, oh, rapaz. A iluminação tá bem parecida, assim, né? Ô, Rafa, traz aquela coca ali pra mim. E também tá com a gente aí, vocês já ouviram a voz dele. Meu amigo programador, lá na EA Motive em Montreal, Fernando Seco. Tudo bom, Fernando? E aí, tudo bom? Bom dia. Bom dia. E aí, cara? Domingão, hora do almoço, você aqui gravando podcast. Não, eu acordo cedo, almoço cedo, não tem problema não, tudo tranquilo. Então beleza. Aí a gente, pô, chateado que o nosso outro amigo de Montreal, Igor de Castilho, não ia aparecer, mas pra compensar e muito isso, a gente trouxe um convidado, rapaz, pra lá de especial, ele que já participou do podcast com a gente, já participou do Joga Essa Ideia também, nosso grande amigo, game designer, lá na Ubisoft Montreal, Nicolas Souza. Tudo bom, Nicolas? Tudo jóia. E aí, pessoal, beleza? Ó, não adianta você fazer V com o dedinho, que ninguém vai ver não, velho. Ninguém tá vendo não, velho. O Nicolas fez o sinal com as mãos ali, característico do brand dele. É, em parte da imagem. É, então tem futuro como youtuber, hein, Nicolas? Lógico, ó, você vê que já tem até o setup aqui no fundo. Mas pera aí, aquele dildo roxo lá faz parte? É daquele jogo lá, como é que é mesmo? Cópia do GTA? Ah, tá, o Saints Row. Saints Row. Eu não sabia se ele tava querendo falar de Saints Row ou Shadows of the Damned, mas tudo bem. Vamos lá então, rapaz, fazer um podcast muito interessante aqui, um assunto principal bem legal e também atualizar vocês também em tudo que tá rolando, quem está jogando, quem está fazendo. Então vamos começar em um episódio clássico do podcast agora, vamos lá. E aí, pra começar, perguntar logo pro nosso convidado. Nicolas Souza, o que você tem, cara? Jogado, lido, assistido, que vale a pena comentar pra gente aí? Bom, jogado... Eu tô jogando agora o Assassin's Creed Origins, né? Que saiu. Tá curtindo? Tô, tá bem legal, assim. Acho que eles deram uma boa... Como é que eu posso dizer? Atualizada no que era o jogo, sabe? Tô ouvindo falar isso também. Ele é mais RPG agora, então... Sim. Todos os inimigos têm nível. Quando você dá level up, você vai ficando mais forte. Os itens agora, todos eles têm raridade. Então, como num RPG, então você vai achando. Tem milhares de sidequests, o mundo é, tipo, gigantesco. E o jogo não é muito mais baseado naquele todo sistema de animações complexo que tinha antes, né? Agora ele é um sistema mais fluido, enfim, e mais parecido com jogos de ação, assim. Então, tá bem legal. E o combate, né, ficou muito mais ação. Mais ação. Né, muito mais flex, vamos dizer, e habilidade. É, eu comecei a jogar o Assassin's Creed Origins, acho que o Rafa também, né, tá jogando. A gente tava curtindo bastante, cara. É, a enxurrada de jogos nesse final de ano torna difícil você terminar tudo. E, quer dizer, é um jogo desenvolvido no estúdio onde você trabalha. Né? Aí na Ubisoft Montreal. Como é que é essa dinâmica, assim? O quanto de contato, o quanto você já conhecia do jogo até antes dele sair, só pelo fato de estar no mesmo prédio onde está sendo feito? Então, tinha um projeto que eu tava trabalhando antes do que eu tô agora, que o lead designer, ele tinha vindo do Origins, né? E aí eu cheguei a jogar o FPP deles, que é o First Playable, né? A primeira versão jogável do jogo. Então eu cheguei a ver todo mundo, assim, andei e tal, vi algumas das features principais do jogo, né? Tipo a águia, né? Que pode voar. Uhum. Isso eu também achei bem legal, eles conseguiram fazer, tipo, ter duas como se fosse loading bubbles, né? No jogo. Uma pra águia e uma pro personagem. Você poder ir onde você quiser com a águia sem estar ligado a uma correia, né? Um leash. Então achei umas coisas bem legais, assim. E ele mostrou pra gente, falou uma coisa bem legal do jogo, que é a Meta AI, que nesse jogo, aí do jogo todo, ela tem objetivos, né? Então é como se você imaginasse um jogo de estratégia, onde a AI vai definindo o que cada NPC vai fazer, e ela distribui as tarefas, então faz o mundo ficar muito mais real, né? Muito mais realista. Ah, entendi. Como se fosse uma colônia de formigas, onde cada um tem o seu papel, né? E isso realmente cria aquela sensação de que existe uma consciência coletiva, né? Exato. Que na verdade é uma coisa que acontece organicamente na natureza, a gente vê nas sociedades dos animais e na sociedade humana. E aí num jogo é sempre tão difícil de replicar, porque é tão limitado, né? O set de instruções que uma IA pode ter, aí você faz tipo um overlord, assim, que dá sentido ao que todo mundo tá fazendo em conjunto, assim, isso é muito interessante. Não cheguei a jogar o suficiente nem pra reparar nada disso, então é legal saber que tem todas essas camadas, né, dentro dos jogos, assim. Até onde você jogou e tal, o que, que você tá achando no geral? Ah, eu tô achando bem legal. Eu joguei a primeira parte, né, quando você, enfim, você matar geralmente o primeiro boss, né, do jogo, e aí agora eu tô jogando a segunda. Não vou dar spoilers pra ninguém, né? Isso, isso aí. Mas tô agora indo pra segunda área do jogo, né? Mas tá bem Entendi. Legal, assim, tô realmente gostando muito. Fora isso, tô jogando Destiny, como sempre, enfim. Você liga o PlayStation 4, está lá. Estou eu lá jogando Destiny. Tá jogando PlayStation, né? PlayStation, isso. Qual é o teu PlayStation ID? Eu acho que eu te tenho, mas eu não sei qual é o teu ID. Vai falar pra 20 mil pessoas. Eu tenho você. Ah, então é tu. Eu conheço esse ID de algum lugar, mas eu não lembro quem é. Quem é esse cara? Eu vou te mandar o nome real lá, que aí você consegue ver. Isso, beleza. E o outro jogo que eu tô jogando é o Prey. Eu terminei ele pela terceira vez. Que legal. Agora há pouco tempo. É um jogaço também, adorei, assim. Achei muito, muito, muito bom. E tô jogando Mario Galaxy e o Zelda, um pouquinho do Zelda. Jesus Cristo, para de jogar, Nicolas. Jesus, rapaz. Trabalhar é fazer jogo, né? Cara, eu sou game designer, cara. Eu tenho que jogar, poxa. Como é que eu vou boa, saber Nicolas, com as suas tendências, boa resposta. Pô? É o que eu falo pra minha esposa sempre. É pesquisa. Você falaria pra uma pessoa, pare de ler. Falaria isso. Oh, entendeu? Já gostei do convidado. Já me ganhou. Tendo um argumento pra ele se defender na frente da esposa. Já gostei. Vou deixar escrever aqui. Argumentos pra usar em discussões com a minha esposa. Muito bom. E você, Rafa Kunin? O que você conta de novo pra gente aí? Então, agora tem esse sale, né? Tá uma caralhada de jogo com desconto. Daí eu fui olhar os jogos que eu poderia comprar pra jogar esse fim de semana. Daí eu vi o Nier Automata lá, né? Que o Seco falou que gostou bastante. Daí, pô, se o Seco gostou... Seco gosta desse jogo? E o Seco falou alguma vez que gosta desse jogo? Não lembro. Assim, pô, se gostou, eu vou tentar. Eu tava, tipo, sei lá, 40% de desconto, eu acho, na PSN. Acho que no Steam tá 40% de desconto também. E eu falei, pô, vou comprar aqui. Pior caso, eu vou saber por que eu não gosto do jogo. Pior caso dá um podcast. Eu e o Seco xingando o outro. E eu comecei a jogar ontem de manhã e não parei, cara. O jogo é muito bom. Muito, muito, muito bom. Ele é estranho, assim, em algumas formas. Mas ele é um estranho, tipo, não é uma coisa que se vê, assim, muito, sabe? Essa combinação de gêneros que ele faz, sabe? É uma história estranhíssima, mas que ela só te faz, sei lá, querer prestar mais atenção nela, assim. Ela é um estranho bom, sabe? E é uma perspectiva de um futuro pós-apocalíptico bem futuro, assim. De, acho que é 3 mil anos no futuro, uma coisa assim, sabe? Uhum. E daí a Terra agora é populada por esses robôs que invadiram, né? De uma espécie alienígena. Os únicos humanos, entre aspas, que tem são androides. Ou seja, os androides são os novos humanos, né? E tu nunca vê os humanos de verdade. Eles não existem no mundo do jogo. Eles sabem que eles são. Estão na Lua lá, sabe? Eles mandaram vocês pra reconquistar a Terra. Mas eles são quase esses deuses, assim, sabe? Humanos de verdade. Seres místicos. É, sabe? Mas, pô, isso gera muito essa tu começar a pensar. Tipo, qual a diferença entre um android e uma máquina, que eles chamam? Ambos, tipo, pra gente, pra humanos, ambos são robôs, sabe? Não existe diferença. Sim. Mas pra eles existe, sabe? Um android e um android. Um robô é um robô. Essa coisa tá totalmente diferente, sabe? E aí, cara, ele te faz pensar de uma maneira, tipo, o que que é vida, então, sabe? Caralho! É muito foda, cara. E o gameplay, assim, ele é uma mistura de vários, tipo, de shoot'em up, de beat'em up, de RPG, de action adventure, de tudo, assim. E o jogo não tem medo nenhum de Ah, agora eu vou mudar a câmera aqui e agora é outro jogo. Só porque eu mudei a câmera, agora não é mais um action adventure. Agora ele é um shoot 'em up, sabe? Rafa, como eu queria que os ouvintes pudessem ver a cara do Seco que eu te disse nesse momento. Não, mas eu tô bem feliz, na verdade, porque aí o Rafa, a gente tem problemas bem sérios de concordar com coisas, sabe? E ver que ele realmente gostou do fato de os caras serem bem abusados, assim, e, tipo, de repente você tem um gameplay e eles te metem em outro gameplay completamente diferente e do só jeito que é feito, câmera, bem redondinho, cara. Assim, que é natural, assim, sabe? Entrar e sair de modo de gameplay, sabe? Aham. E que é um jogo, assim, que tem tanto verbo de jogo que eu acho que eu nunca vi um jogo com tanto verbo, assim, sabe? Uhum. Tanto mecânica diferente no mesmo jogo. É assim, muito sabe? Foda, cara. Eles mudam a perspectiva do jogo com uma câmera diferente e o controle, ele tem que mudar, obviamente, porque a perspectiva mudou, mas ele é natural pro título. Sabe o que fazer. E não é aquele negócio de, tipo, eu imagino, sabe, num estúdio, talvez num estúdio ocidental, assim, não, mas o jogador não vai entender, cara. Cara, vai sim, tá ligado? Não, tem um tutorial, ó, agora mudou a câmera, então agora eu controlei isso. Não, em nenhum momento eu te explico isso. Eles mudam a perspectiva e tu tem que saber o que fazer ali na hora, sabe? E funciona, cara. É foda, assim, eu tenho que aplaudir a coragem deles, tá ligado, de fazer isso. Alguém lá teve essa ideia, e se a gente fizesse isso? É, massa, faz aí, vai que eu garanto, sabe? Alguma coisa nesse nível. Cara, e uma coisa que eu achei genial é o sistema dos programas que eles têm. Skill Tree, né? Na verdade, são esses programas e o teu Android tem um certo tamanho de memória. E cada programa, que é uma skill, ocupa um determinado tamanho de memória. Olha só os slots aí. É, os drops pode ser, tipo, o mesmo programa, faz a mesma coisa, mas ocupa menos memória. Maneiro. Coisinhos assim, tem que ficar otimizando essa memória, botando quais os setups que tu quer, sabe? E a gente pode combinar eles pra fazer uma coisa mais eficiente. E, cara, é muito gostoso de tu montar o teu build, assim, sabe? Com as coisas que tu quer, mais de defesa, mais de ataque, assim, e daí parte da progressão do jogo é tu comprar mais slots de memória pra poder ter mais programas rodando. Cara, e é muito gostoso, cara. Comecei a brincar com isso, eu pensei, cara, que coisa foda. Peraí, que eu tenho que ir no banheiro, que eu tenho que pensar isso nesse direito. Eu tenho que fazer meu build certinho, que tu perde de muito tempo só olhando, ai, se eu fizer isso, não. Deve faltar um de memória. Coisas da UI também ocupam memória. Tipo, a tua barrinha de XP, caraca, também é um programa, sabe? O que mostra o dano que tu dá na tela também é um programa. Todos esses elementos de UI também são programas. Ou seja, tu pode desabilitar esses elementos de UI, caraca, pra botar programas de combate, sabe? Pode desabilitar a UI inteira, se tu quiser, pra rodar programas de combate, tá ligado? É muito foda, inclusive, cara. Alguns você compra, né, também. Sim. Ele é bem parecido com aqueles jogos de Congregate. Tinha um jogo que era assim, que você ia comprando a interface, ia comprando o modo. Ó, é um excelente jogo. Uhum. Uma pergunta importante, Rafa. Você jogando em japonês ou em inglês? Eu tô jogando em inglês. Eu terminei em japonês e eu comecei um outro playthrough em inglês. E eu acho que voiceover em japonês é fucking incredible, assim, sabe? Ah, é? O inglês é muito bom, mas japonês, assim, eu acho mind-blowing, assim, sabe? Eu tô pensando em fazer o segundo em japonês, porque daí eu já vou saber a história, daí pra mim não... É, tem umas nuances da língua que talvez em inglês não é bem representado, o jeito que eles conversam com o outro, a 2B e o 9S. Porque no inglês eles falam assim, ah, 2B, 2B, 2B. Daí em japonês ele fala 2B-san, sabe? Fica perdido na tradução. De mestre, de mentor. E todo esse negócio de hierarquia, assim, sabe? E você entende que a relação deles não é igual, sabe? Quer dizer, uh-huh, que ela é muito mais higher rank que ele, assim, sabe? Uh-huh. Por isso que tem tanta coisa que ele obedece sem nem questionar, sabe? É bem, bem massa. Cara, eu tô entrando aqui, cara, via web no meu PS4, na minha conta, pra baixar o jogo e deixar baixando enquanto a gente conversa. Uma coisa assim, Rafa, que eu acho que tu vai gostar muito, assim. Existem 23 finais, mais ou menos. Caraca! Mas... Não, tem uns assim, ó, por exemplo, sabe aquelas missões que falam assim, ah, vá pra tal coisa? Uh-huh. E aí tem uma porta na esquerda, você quer, você só vai lá pro picolé, daí você entra naquela porta e mostra assim, então, Tubi decidiu que a missão não era tão importante como curtir o mundo, e ela foi e viveu a vida dela pra sempre na floresta. Eu vi um desses já. Caralho. Mas assim, um desses eu já vi. Mas existem 5 finais, assim, sabe, se você jogar, aí assim, toda vez que você jogar, você tem não só uma perspectiva diferente da história, mas mais história e mais informação sobre os personagens. Chega uma hora, cara, vou dizer assim que, eu já falei isso pra você, é um dos jogos, quando acaba, é um dos jogos mais incríveis que eu joguei, assim, sabe? É muito foda. Você me falou, né, Seco, que eu tenho que jogar antes da gente eleger o nosso jogo do ano. Eu recomendo fortemente jogar. É, assim, cara, acho que se você botar no Easy, em 20 horas você consegue acabar o jogo. Ah, falando em Easy, e em programa, programas é que eles têm um esquema muito foda, cara. Um tipo de programa é programa de auto fazer coisa. Tipo, auto atirar, auto bater, auto esquivar, sabe? Ou seja, esse programa só pode rodar no Easy, né? Se for qualquer tipo que não é o Easy, tu não pode rodar esses programas. Eles ocupam também memória, um pouquinho de memória, mas ocupam. E tu pode ativar e desativar isso que tu quiser. Se tu botar tudo, eu botei só pra ver qual é, só ver o que acontecia. Tu só anda na direção dos inimigos que o jogo praticamente se joga sozinho. Ele vai bater sozinho, mudar de arma se precisar, esquivar se for atacado. Ou seja, se tu quiser jogar o jogo só pela história e só vadear por aí, ativa tudo e knock yourself out. É totalmente possível de jogar. Eu não sei se dá de terminar, assim. Não sei se vai ter, sei lá, algum boss que não dá. Sabe? Isso eu não sei, porque eu só joguei um pouquinho pra ver qual era. Mas eu achei legal, assim, que eles, no gameplay em si, eles botaram esse negócio de tu escolher o quanto difícil, o quanto fácil tu quer. Sei lá, e até pra, se tu tem alguma deficiência, se tu pode jogar só com uma mão, por exemplo, com o braço, tu não tem outro braço, por exemplo, sabe? Ou tá quebrado, ou seja lá, tu tem alguma deficiência, tu pode jogar botando tudo automático, tu só anda com o analógico esquerdo, por exemplo, tu pode jogar o jogo inteiro, só com o analógico esquerdo, praticamente, sabe? Eu achei isso fantástico, cara. Achei muito legal, assim, a maneira como eles botaram essa de tu escolher a tua dificuldade, assim, sabe? Ficou muito legal. Ele é merecidamente um dos jogos do ano, assim. Ele é muito bom. Nossa, cara, já tá na minha lista top 3. E você vai ver, quando você termina o jogo, ele muda. Tipo, cada playthrough que você joga é completamente diferente, porque acontecem coisas diferentes, enfim. Caralho. Que é uma coisa do Nier, né? O primeiro Nier tinha isso. E tem novos verbos de jogo, né, também. Tem novos verbos de jogo cada vez que você termina o jogo. Aquelas caixas que tu não pode abrir, tu só pode abrir em outro playthrough? Você vai ganhando coisas que aí vão te permitindo você abrir, entendeu? Ah. Mas a história não vai ser a mesma. A história do segundo playthrough é completamente diferente, no terceiro playthrough é completamente... São basicamente quatro histórias que você vai jogar, né? Você terminou todas já, Nicolas? Já. É muito bom o jogo, cara. O jogo é excepcional. Sim, é muito, muito legal. Todas as combinações que você pode fazer. E aí você tem que voltar pra jogar side quests que você não jogou antes, entendeu? Uhum. As side quests são baseadas nos personagens. Nossa, é muito, muito legal. E você cria uma relação com os personagens, que isso que eu acho que é legal. Eles são robôs, são tipo frios, mas você começa a entender a relação. É. E tem muito daqueles lances, sabe, de você ver um filme uma vez, quando você vê de novo o filme, você vê ele por uma outra perspectiva, sabe? Diferente. Tem muito desse tipo de coisa. Então, eu que eu tô jogando, cara, eu a semana eu joguei novamente, comecei o playthrough de Nier em inglês. Fiquei bem satisfeito com as vozes, mas sinto falta das nuances em japonês, assim, foi bem, bem interessante. E aí eu joguei um pouco do Overwatch, personagem novo é bem interessante. O mais engraçado do personagem novo do Overwatch foi um personagem que eu cantei há um ano atrás, assim, que falei assim, ah, só faltava eles copiar um personagem do City of Heroes que dá damage, heal baseado na quantidade de damage que ele faz, assim, né? E eu fiquei explicando umas mecânicas, assim, pro pessoal, como achava que tinha que funcionar. E veio esse personagem online, assim, sabe? Tem um monte de coisa, assim, bem parecido com o que eu falo, que eu achava que ele tinha que fazer no personagem. Que é bem massa, assim, sabe? Só é engraçado ver que a comunidade não entende roles, assim, sabe? É um healer que tem que causar dano pra poder recarregar a barra de healing, mas todo mundo joga ele como DPS só porque ele tem duas, três coisas ofensivas, sabe? E a magia dele é um Kamehameha gigante, assim, sabe? E as pessoas, em vez de usar pra healar, porque, assim, é uma magia, é um Kamehameha que heala aliado e causa dano em inimigo. Então, o ideal é você mirar aqui e jogar no meio da merda, assim, sabe? Pra rilar outros amigos e tirar da vida. Só que os caras não, eles... Eu achei engraçado, eu tava de tanque, assim, e o cara atrás de mim começou a Kamehameha, e eu assim, ah, beleza, né? Aí, em vez de ele me rilar, ele tava tentando matar Fara no céu, assim, com o negócio, assim, cara. Eu ri tanto, velho. É, pessoal, muito sem noção. E outra coisa que eu comecei a jogar, até mostrei no Joga Essa Ideia, foi o Animal Crossing, que saiu pro iOS essa semana, Pocket Camp. E eu sou bastante fã do Animal Crossing, minha esposa também é, a gente jogou muito, muito, muito no DS. E assim, eu achei, cara, que eles... Não é pra mim, assim, eu acho. Apesar de ser Animal Crossing, apesar de até os verbos do jogo serem parecidos, eu acho que não é um jogo pra mim. É bem, bem estranho, assim, sabe? Você começa o jogo, você chega, daí você tem por exemplo, o Tommy Nook, que é o cara lá que tem a lojinha de venda, agora ele tem uma coisa que só tem 3 itens, não é mais uma loja completa que tem um monte de item que vem toda semana. Então já no começo já te limita muita coisa que você pode comprar. A outra coisa estranha é, não existem casas pros animais e os animais vão embora na medida que você perde amizade com eles. Na verdade, você tem que construir o teu camp. É como se fosse um parque onde tem 4 coisas aleatórias, onde você pode fazer atividades e essas coisas aleatórias podem ter animais, assim, sabe? E aí você vai e às vezes tem um animal diferente por dia. Só que pra você trazer, pra você manter aquele carinha, você tem que, de algum jeito, convidar ele pra vir pro seu camp. Mas pra ele vir pro seu camp, cara, começa uma gamificação, assim, terrível, assim, sabe? Daí você conversa com ele, você olha nos atributos dele e vê as coisas que ele gosta. Se você construir as coisas que ele gosta, dele vem, sabe? E aí, pra construir, é uma tranqueira fodida, assim, sabe? Você tem que escolher a coisa que você quer comprar. Daí você tem que ligar pra IKEA deles, aí a menina vai dizer que vai comprar. Só que daí você tem, tipo, 3 slots só que você pode pedir coisa ao mesmo tempo. Se você dá um unlock, né, na segunda e na terceira, por in-game cash. A não ser que você possa gastar cash pra dar unlock, ganhar dinheirinhos e dar unlock. E aí, cara, é muito menu, cara. É muito menu, assim, sabe? Você clicar, comprar isso, tá, eu quero fazer o ordem desse negócio, dele liga pra mulher. Daí depois leva um tempo, daí você recebe o negócio, tem que dar tipo 3, 4 cliques pra descobrir onde é que tá o negócio. Aí outra coisa muito bizarra, assim, ele é muito instant reward, assim, sabe? Tudo é instant reward, sabe? Você conversa com um animalzinho, você dá, por exemplo, um item pra ele, ele mostra um pop-up dizendo, ah, você entregou tal coisa pro carinha, disse dá ok. Aí por dar a tarefa mostra uma outra janela dizendo, ah, esse foi o reward, dá ok. E vai aparecer um monte de efeito na tela, assim, sabe? Quase que se fosse um 40%, 50% do jogo é UI click, sabe? Heavily UI click, assim, sabe? Eu acho que tira muita imersão do jogo, assim, sabe? Você passa pouquíssimo tempo no mundo fazendo coisas, você passa muito tempo respondendo UI, sabe? Tempo todo. E é bizarro, assim, porque pra mim eles perderam a essência do que era o Animal Crossing, assim, sabe? Que é você conversar com os NPCs, descobrir as coisas que eles gostam, e aí você criar relacionamentos, assim, sabe? Nesse jogo, você conversa com ele uma vez, já tem um menu mostrando as coisas que ele gosta, e se você quiser trazer ele pro seu camp, o que que você tem que colocar no seu camp pra ele vir, sabe? E daí, tudo muito limitado, item, crafting, estranho, assim, sabe? Talvez você é a primeira interação, não sei, cara, parece muito flat, na minha opinião, sabe? Não sei se alguém de vocês jogou. Eu baixei porque é Nintendo, é Animal Crossing, me interessou no mobile, mas não cheguei a experimentar ainda, e agora que você tá falando tudo isso, eu tô pensando seriamente em me dar o trabalho. É, o Rafa também, né? Baixou, mas não jogou ainda, né? Então, eu baixei, tipo, antes de dormir, assim, eu joguei um pouquinho antes de dormir. E eu peguei, só pelo início, eu peguei meio dessa vibe do que o Seco tá falando, assim, de que tem que o micromanager, tem que, ver o que o cara quer pra fazer a coisa. Eu pensei, pô, é trabalho? Eu já trabalho o dia inteiro, vou ter que trabalhar nesse jogo também. É. E daí eu botei, assim, fui dormir e não abri mais o jogo, cara. Porque essa foi a impressão que ele me passou, assim. Uma coisa que foi perdida muito, assim, é a essência de, por exemplo, Wandering, assim, sabe? Tem aquele mundo que você vai andando e você quer fazer fishing, você quer mexer na árvore, você quer conversar com alguém, você quer arrancar as weeds do seu jardim, você quer arrumar a sua casa. Agora é tudo muito trabalho mesmo. Você vai pra uma área e aquela área tem tarefa, sabe? O NPC que tem lá tem uma quest e aí você vai coletar coisas, assim. Você não vai nos lugares pra curtir, você vai nos lugares pra que fazer pena, tarefa, sabe? E aí é bizarro, assim, porque talvez esse jogo, novamente, não foi feito pra essa audiência que gostava do Animal Crossing anterior, sabe? É um jogo no mundo de Animal Crossing, smelling like Farmville, assim, sabe? Então, eu recomendo quem jogou, assim, jogar, assim, pra ver a impressão, porque eu acho que talvez seja uma tradução muito boa pro tipo de free-to-play com microtransaction que existe agora, sabe? Mas eu não acho que é um jogo que remete ao que as pessoas gostam de Animal Crossing, sabe? Então, é interessante ver que eles não seguiram o que o Mario faz. O Mario é incrível pra um jogo de OS, sabe? É o mesmo Mario que você tem no seu DS, seu console, etc. Mas esse é diferente, assim, sabe? É uma outra coisa, assim. É bem interessante. E eu não sei, cara. E o fato de ter muito recurso que tem que usar, e você acaba vendo que parece que parte da progressão e coisas que você pode fazer, que são as coisas legais do Animal Crossing, são meia barradinha, assim, pra você começar a entrar na microtransaction, sabe? É, pelo que você fala, tem bem cara de que eles adaptaram o jogo pra um outro público-alvo, com outro foco e focado no free-to-play, né? Inclusive, essa questão de recompensas o tempo todo, de, sabe, tudo o que você faz é uma recompensa em certa forma, sabe? É. Isso vem muito de jogo free-to-play, que é pra manter você jogando por bastante tempo, né? Por uma sessão ser interessante. Eu vou dizer pra você que eu me senti overwhelmed pela quantidade de rewards, palmas, aplausos e foguetes e coisas que eu tive em 5 minutos de jogo. Não, sem mentira. Eu me senti assim, tá, eu entendi que eu sou especial. Enough. Enough. É bizarro, assim. Mas eu já sabia que eu era especial. Minha mãe sempre me falou. Pois é. Aí diz assim, ai, a sua casa é a melhor. Palminha, foguete, um monte de tela, assim. Aí o outro cara vem e diz assim, não, melhor ainda, mais palminha, foguete, telinha, assim, nossa, porra. Literalmente, vocês dizem isso pra todas. É, literalmente, é isso aí. Bom, pra fechar aqui, cara, eu não tenho grandes coisas novas pra falar de que eu joguei ou de assistir e tal. Eu tô jogando Wolfenstein The New Order pra me preparar pra começar o The New Colossus. Recomendo a todo mundo que não jogou ainda esse clássico ir atrás, porque é muito legal. Dá uma chance depois das primeiras 2 horas de jogo, você não vai se arrepender. Tô curtindo bastante. O jogo me trollou porque ele mostrava... ele mostrava 10 capítulos. Aí eu cheguei no 9, aí aumentou pra mais, sei lá, 18 agora. Filhos da puta. Eu achei que tava no final já e tava na metade. Mas vou continuar porque tô gostando bastante dele e tô ganhando o gosto de jogar shooters novamente, que já fazia bastante tempo que eu não jogava no PC, né, no caso. E aí me preparando pro The New Colossus, que o Igor, né, falou que tá fantástico e todo mundo também tá dando boas notas. E além disso, no console, tô jogando mais do Mario Odyssey. Não tive mais, na verdade, muito tempo assim essa semana pra jogar. Andei bem ocupado aí. Pré-produção do FIFA 19 já tá todo vapor e aí eu tô bem ocupado. Mas o pouquinho de tempo que eu tive, joguei mais. Cara, eu tô curtindo demais. O Mario Odyssey com certeza vai estar na qualquer lista de top do ano pra mim. Garantido. A primeira impressão de que ele era muito fácil, de que ele tava um pouco assim, um mishmash de coisas diferentes, acho que passou completamente depois que eu joguei um pouco mais. E agora ele tá desafiador. Algumas luas são muito interessantes de pegar. Você passa, cara, aqueles 5, 10 minutos assim, sem saber como diabos você vai chegar lá e até que você descobre. É uma sensação excelente, assim, sensação muito gostosa. Um jogo com o polimento da Nintendo e tal, e eu tô curtindo bastante. E vamos ver, vai ser um fim de ano, um Game of the Year muito interessante pra gente fazer em breve. Ô, Giliad, você terminou ele pra dizer que ele é bom? Ainda não, então, beleza, tenta terminar até o final do ano. Quero, cara, quero terminar. Tem vários jogos aí que eu quero dar uma maratonada pra gente chegar no nosso Game of the Year. A Mari conseguiu 999 duas no Facebook. Cara, viciadinha. Pois é. Eu tive que parar de jogar, né? Eu deixei ela jogar, terminar primeiro. O Nicolas sentiu overwhelmed, né? Ele tem que coletar 1000 moedas duas pra sentir especial. Tem umas que são, cara, bem difíceis, porque eles têm um hard mode e um harder mode, sabe? Que você desbloqueia mais pra frente. Então, se você é uma pessoa hardcore, você quer ir atrás de todos os challenges, eles têm lugares e luas, enfim, desafios completamente difíceis, assim, de fazer, né? Como era no Mario 64, né? Exatamente. Isso eu achei bem legal. Um outro jogo só, se vocês não tiverem jogado, pra mim é outro jogo do ano, é Persona 5. Quem não jogou... Ah, sim. Cara, esse jogo é... Nossa, maravilhoso. Se o Zabuzeta foi esperto, você está ouvindo música de Persona no fundo agora e vai ouvir ainda mais quando a gente der o breakzinho pra gente ir pro nosso assunto principal da semana. Que cantada. Ô, Zabuzeta, bota a musiquinha aqui, ó. Antes da gente chegar, então, no assunto principal do podcast 228 hoje, só dar alguns avisos pra vocês, que na semana que vem nós vamos fazer o Hangout com os nossos patronos de $15 do mês de novembro. Então, eu sei que semana que vem já vai ser dezembro, mas no dia 3 de dezembro a gente faz aquele Hangoutzinho meio atrasado aí do mês de novembro com todos os patronos de $15. Você, que ainda não é um patrono, entra lá no patreon.com/podcast e ajuda a gente. Então, vai ser no dia 3 de dezembro, às 16 horas de Brasília. E aí, no horário de verão. Então, você calcula aí, que horas vai ser pra você, vai ser 10 da manhã pra mim, vai ser 1 da tarde pro Fernando, pro Igor, 10 pra mim, pro Rafa, e 16 pra quem estiver no Brasil. Mas tem patrono, rapaz, que fala com a gente no Hangout, da Irlanda, da Dinamarca, tem gente de tudo quanto é lugar ouvindo e ajudando a gente a fazer mais e melhor do podcast pra vocês lá no patreon.com/podcast. Outro aviso pra dar é que não tem mais avisos, a gente vai então pro assunto principal do podcast 228, vamos lá. E aí, no assunto principal, chegamos. Obviamente, a gente trouxe o convidado, o Nicolas Souza, aqui para compartilhar com a gente uma experiência única. Algo que a gente realmente queria já trazer como um assunto de uma forma geral, mas tendo o Nicolas aqui, podendo contar pra gente coisas específicas sobre isso, a gente achou que valia muito a pena trazer aqui. Então, Nicolas, sem muita introdução da minha parte, você já pode contar pra gente, por favor, com o que é que você se divertiu e aprendeu e ensinou durante aí, o quê? Foi semana passada? passada, eu acho que você participou. Fala pra gente que evento você participou aí recentemente. Isso, então, duas semanas atrás, né, vai fazer agora, eu fui lá pra Porto Alegre pra participar de um evento, né, do Dash. Basicamente dura 3 semanas, onde eles estão trazendo profissionais brasileiros que trabalham no exterior, né, pra fazer mentoria com os jogos dessas empresas, né, pras empresas indie. Então foi bem legal, assim, a primeira semana foi game design, né, então fui eu e mais o Rafael Morado, né, que, enfim, é outro designer brasileiro que trabalha agora na CCP. Legal. E aí agora segunda semana direção de arte, e terceira semana eu acho que é level design, né. Foi bem legal, assim, primeiro porque ir pra Porto Alegre, que eu nunca tinha ido, né, então foi bem bacana. Foi legal porque, assim, primeiro, eu não vou no Brasil faz 3 anos, né, então cheguei lá, fui direto numa churrascaria, afinal de contas, Porto Alegre, né, tem que, né, provar as carnes lá, ver, enfim, como é que provar um poutine. Um poutine de Montreal. É foda, cara. Imagina, tu chega lá em Porto Alegre e neguinho te leva pro restaurante canadense. É, você quer comer um poutine aqui? Deus me livre. Igual neguinho levando o Kojima pra comer sushi, porra, na BGS. Sério? Sério, né? Nossa, aí é dureza, hein? Levar ali pra comer uma feijoada, né? Pô, é sacanagem. E aí, enfim, reencontrei alguns amigos, né? O Bruno Sicansi, que trabalha lá na Kiris. Legal. Aí, primeiro dia, nós chegamos, eu e o Rafael fomos fazer uma palestra de game design, de 1h30 cada um, pro grupo de empresas. Foi bem legal. Não foi sobre um assunto específico, então a gente deu como se fosse um apanhado geral sobre pré-produção, produção e live, né? Boas práticas de design, enfim, processos e coisas do tipo. Foi bem legal, assim. O pessoal tirou muitas dúvidas. Foi bem bacana. Aí, no segundo dia e terceiro dia, a gente fez uma mentoria com as empresas, né? Então a ideia era, as empresas mostravam os projetos deles pra gente e a gente dava uma mentoria na questão de design. Quais caminhos são interessantes que eles poderiam seguir, enfim, coisas nesse sentido. E a gente também foi num bar com o pessoal, que foi engraçado porque, assim, a gente ia num bar com as empresas, né, de noite, uhum. E a gente chegou lá, tinha um pessoal no bar, eu falei, deve ser o pessoal que frequenta aqui, e aí eu tava conversando com o Rafael, aí depois chamaram a gente pra uma mesa redonda, né, aí de repente o bar inteiro era game dev, sabe, é tipo você, sei lá, você é um espião e você nota que o bar inteiro são os assassinos contratados pra te matar, sabe, foi bem engraçado. E aí foi uma mesa redonda com os desenvolvedores indie, que não necessariamente as empresas que a gente conversou, né, fazendo uhum. perguntas sobre a área, enfim, como a gente chegou onde a gente chegou, sobre o mercado, sobre a indústria. Foi assim, foi bem legal, eu fiquei muito feliz. Depois eu fui conhecer também o pessoal lá da Quiris, né, ou da Quiris, melhor dizendo. Aham, uhum. Você foi lá, rapaz? Fui lá, foi bem legal, na Tecnopuc, aí conheci lá, conversei com o pessoal, inclusive um pessoal da época que eu trabalhava na Ubisoft de São Paulo, que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, tipo o Arthur Bobani, tinha um artista e um outro programador da época que trabalhou lá, né. Conversei com o Israel, o Sandro Manfredini, né? Pude conhecer aí alguns dos fundadores. Você tá dizendo, Nicolas, que essa indústria de games, ela é tão pequena que a gente acaba tendo amigos em todas as empresas, assim. É um ovo, né? A gente costuma dizer. E lá no Brasil ainda é mais ovo, né? E, cara, eu fiquei muito surpreso pela qualidade de tudo que eu vi, sabe? Os projetos que o pessoal apresentou pra gente, eu fiquei muito feliz, sabe? Porque, assim, eu acompanho a cena, né, brasileira, mas não super profundamente, né? Uhum. Quando eu comecei a ver os projetos do pessoal, eu fiquei surpreso, assim, pela preocupação do pessoal com o público-alvo, tentar entender pra quem que eles estão fazendo jogos com qualidade, assim, excepcional, entendeu? Artística, de game design, eu fiquei muito surpreso. Coisas que eu olhava e falava assim, nossa, isso aqui podia ter sido feito por qualquer empresa de fora, sabe? Certo. Uma qualidade impressionante, assim. E fiquei muito feliz mesmo, assim, de conhecer todas as pessoas, pessoal muito humilde, querendo ouvir, querendo aprender, sabe? Trocar experiências. Cara, fico felizão de saber disso também. Quer dizer, que evoluímos daquele estado onde só de estar fazendo game, a gente já estava satisfeito e agora estamos construindo realmente uma indústria de nome, de respeito e, como você falou, com o mindset, né, de ir atrás desse público-alvo, ir atrás de fazer os jogos que fazem sentido pro mercado, que é uma demonstração de maturidade, que é algo que nem, não dá pra dizer que foi sempre assim, né, principalmente se você voltar aí 10 anos ou mais na indústria do Brasil. Cara, eu queria ter tido o privilégio, né, de poder, por exemplo, visitar uma Aquiles. Sou grande fã do trabalho deles. Queria até aproveitar para chamar todo mundo para ouvir um podcast que alguns desenvolvedores da Aquiris começaram recentemente, onde eles fazem algo parecido com o que a gente faz aqui, mas, cara, com uma visão que, por exemplo, para mim, que tô ouvindo agora todos os episódios, tem 12 episódios, é o GG DevCast, que é o nome do podcast deles, e eu tô fazendo maratona nesse momento e curtindo bastante o trabalho deles. Então são o Rafael Baldi, o Luiz Monclar e o Juliano Silveira, que são os cabeças, vamos dizer, do GG DevCast. Você deve ter conhecido alguns, se não todos eles, quando você foi lá, né, Nicolas? Conheci. Inclusive, eles me convidaram até pro podcast deles, né? Ah, e pronto, fechou. Imagina. Pô, Nicolas Souza vai aparecer lá no GG. E, cara, lá, assim, porque foi bem legal na Aquiles, é que eu tava jogando, enfim, testando os jogos deles, e aí eu ouvi eles conversando, né, vendo o teste, conversando entre eles, e o nível da conversa, sabe, de game design, sabe, aí eu parei assim, falei assim, virei pra eles e falei, cara, é exatamente esse nível de conversa que, tipo, a gente tem que ter, sabe, e aí eles ficaram super felizes, eu falei, cara, perfeito, assim, bem legal, sabe. Tipo, pé na mesa, Excel e tal. A eterna piada interna do podcast. Game design é a cara que bota os pés na mesa e trabalha no Excel. É isso aqui, assim, fica lá. É, exatamente. Ô, Nicolas, uma pergunta bem pessoal, ó, cara. Ó, você não tem medo de ensinar e compartilhar com os outros, velho? Eles vão roubar o teu lugar, velho. Vão roubar as minhas ideias, cara. Vão roubar as minhas ideias. Vai tomar o seu lugar um dia, rapaz. Não pode passar o conhecimento, não. Mas é uma piada interna, mas eu queria que o Nicolas falasse sobre isso mesmo. O quê? De ter medo? Não, é como claro. Assim? Por que que ensina os outros, velho? Vão roubar teu lugar, vão chegar ali na Ubi e dizer, ó, cara, ó, eu sei tudo que o Nicolas sabe, velho. Mas eu sou mais bonito que ele, ó. Pega eu. Mas foi engraçado, cara. Assim, a indústria passou por uma modificação e eu acho, cara, que assim, a única forma de nós ficarmos melhores e chegarmos num alto nível é fazer share de conhecimento, né? Sem dúvida. E divulgando esse conhecimento, porque se eu já tenho conhecimento prévio de alguém que já trabalha 5 anos, eu consigo estar 5 anos à frente. Exato. Que eu levaria pra aprender. Então eu não preciso reinventar a roda. Mesma questão, por exemplo, nos jogos. Se a gente vai fazer uma feature, às vezes tem uma feature que a gente pode copiar, que já tem uma base do que a gente precisa e depois a gente trabalha em cima, sabe? São coisas básicas. E eu adoro fazer isso, enfim, eu sempre que o pessoal pede alguma coisa de, tipo, passar conhecimento, eu tô sempre disposto. Eu costumava ir na universidade, né, onde eu me formei, que é em Bimorumbi, lá em São Paulo. Eu costumava ir lá fazer palestra. Aí o pessoal vem e fala, poxa, me inspirei em você, tô fazendo isso daqui, não sei o que. Então que eu gosto foda, de fazer isso, sabe? Eu gosto de fazer isso. Sim. A Embi Morumbi, inclusive, é uma das pioneiras no Brasil em cursos focados no desenvolvimento dos jogos, né? Sim, eu sou da primeira turma de design de games. Caramba. Da Embi Morumbi. Então, foi a primeira turma formada em design de games no Brasil. Fomos nós, as cobaias. Você foi a primeira turma? Foi a primeira turma. Só você. Começamos em 40, terminamos em 8. Nossa, eu sei como é que é, cara. Curso novo. Oh, tá quase um índice melhor do que computação, velho. Tá quase melhor que computação. Cara, eu lembro as duas primeiras aulas foram geometria analítica e álgebra linear. Aí já 12 já foram embora. Já foi metade do pessoal, já nem apareceu mais pra aula. Eu lembro muito disso. Mas por que você usa isso em design, Nicolas? Não é só pegar maçã e comer e filosofar sobre existência? É só ter ideia, cara. Eu não tenho ideia, não precisa de álgebra, rapaz. A gente tá falando coisas com sarcasmo aqui, a gente espera que as pessoas entendam que a gente tá sacaneando, né? Cara. É, pelo amor de Deus, né? A gente tá falando com um ar bem escravo, assim, né? Não é sério, não, tá? Pelo amor de Deus. Não, mas assim, pra deixar bem claro, o que a gente faz aqui e o que o Nicolas tá fazendo com tanta generosidade aí, a gente acredita muito nesse share de conhecimento, igualzinho o Nicolas falou. Cara, tudo que a gente não quer é que cada novo entrante nessa área tenha que repetir os mesmos erros que a gente já cometeu várias vezes. O que a gente puder fazer pra ajudar que isso não aconteça, acho que é o papel de cada um. É, eu posso falar por mim, mas conheço o pessoal do podcast, conhecemos agora o Nicolas também, sabemos que é assim. Cara, a gente tem um privilégio de estar ganhando a vida com o que a gente ama fazer, numa indústria que valoriza isso. O quanto a gente puder devolver disso pra quem tá começando, pra indústria que tá lá no Brasil, a gente vai querer fazer. Então, só aplaudo, Nicolas, você ter se disponibilizado, ter ido até Porto Alegre pra participar do evento e tá continuando, quer dizer, tá aqui com a gente hoje. Já ter sido convidado pra outros podcasts. Acho que essa experiência, igual você falou, primeira turma de design de games do Brasil e agora trabalhando numa gigante como a Ubi e tudo que você passou pra chegar até aí, é algo inestimável que a gente tem que guardar pra posteridade e aprender com ela, com certeza, cara. É, eu falei, né, na minha experiência de vida pro pessoal no bar e tal, foi bem legal. Devia ter umas 40 pessoas lá, uns 40 developers, e eu expliquei pra eles, né, eu falei, cara, não é fácil, o caminho que você tem que é a médio prazo, enfim, você tá saindo da faculdade. Na minha época, por exemplo, quando eu cheguei a ter empresa no Brasil, cara, não tinha nem Facebook, não tinha tipo, iPhone com Apple Store, sabe? sabe? Sim. Tudo era muito mais difícil. Então, o que a gente puder passar do conhecimento pro pessoal, ele já tem as ferramentas que a gente, na época, não tinha. A gente, na faculdade, a gente usava disquete na época. Parece um negócio lá do Arco da Velha, mas enfim. Fernando programava fazendo buraquinho em folha de papel, cara. Fazendo buraquinho. Perfurava papel. Só uma coisa interessante, é que você tava falando dessa questão do pessoal tá aprendendo e tudo mais, né? No bar, inclusive, tiveram várias questões sobre fazer jogos autorais versus fazer jogos pro mercado, sabe? E aí a gente tava explicando pro pessoal, falando que você tem que fazer um jogo que faça dinheiro pra que você possa continuar fazendo jogos, né? Com um público-alvo, enfim. E aí foi engraçado, cara, porque foi uma conversa que, tipo, você vê que tem muita gente que entende isso, sabe? Mas tiveram algumas pessoas que ainda falta, acho que um tempo, mais experiência pra elas poderem aprender. Por exemplo, teve uma pessoa que perguntou pra gente assim, então quer dizer que o que vocês estão falando, quando vocês morrerem, vai estar escrito na lápide de vocês assim, fiz jogos por dinheiro. Aí a gente tava explicando, nossa, eu falei assim, que pessoal isso, velho, nossa senhora. Pois é, aí a gente falou, cara, mas não é assim. Por exemplo, eu fiz Rainbow Six, eu adorei fazer o jogo, foi um jogo muito difícil de ser feito, cara, jogam 20 milhões de pessoas, a melhor sensação que tem é você ver alguém jogando e se divertindo com o jogo, sabe? É, cara. Não quer dizer que a gente tá fazendo um jogo pra tirar dinheiro das pessoas, a gente tá fazendo um jogo que tem um público, pra que esse público goste do jogo, a gente se diverte fazendo isso, né? E assim por diante, mas ainda tem, acho que ainda falta um pouco pra algumas pessoas, assim, terem essa maturidade, mas isso vem com experiência, né? É uma coisa que você vai ganhando com o tempo. Imagina essa mesma comparação com o mercado, cara, dizendo, quer dizer que você vende, vai estar na sua lápide. Eu tive o mercado por dinheiro. Eu plantei vegetais na minha fazenda por dinheiro. Por dinheiro, exatamente. Você tem que trabalhar de graça, velho. Eu tenho pouquíssimo tempo a perder com tentar viver num mundo que não é o mundo real. Você é um médico, cara. Eu curei pessoas por dinheiro. Eu curei pessoas. Pois é. Essa é uma visão interessante, porque tem ainda bastante gente que acredita que tem que ser por paixão, né? Que nem música, que nem banda de garagem, assim. Se você for pra um label, você é vendido. Você tem que sofrer, exato, não ganha dinheiro nenhum, passar a vida inteira sofrendo, e aí você tá fazendo a coisa certa. Sim, cara, não, a gente não tem que tirar a paixão do negócio, porque fazer por paixão faz com que a gente faça o que a gente faz bem feito, o suficiente pra ser pago por todos isso. Nós fazemos. Eu não vejo como é mutuamente excludente. O desafio é esse. Eu tive uma discussão bem longa sobre isso aqui. Tem um colega meu que ele tem uma banda underground, eu conversei com ele sobre isso e ele falou que, por que você não vai pra um record label, por que você não bota no Spotify? Ele falou que todo mundo da cena não quer isso. Se você for isso, você é excluído da cena porque você já não é mais um true, sabe? Você não tá fazendo aquilo por paixão, sabe? Você tá querendo virar um capitalista. Tem uma discussão com ele, foi tipo, você não quer que um monte de gente ouça sua música? Daí ele falou, não, eu quero que quem ouça minha música entenda a minha mensagem. Eu falei, hã? Tipo, só porque vocês estão pagando você, eles não estão entendendo essa mensagem. Aí foi uma discussão bem filosófica, assim, que é meio um estilo de pensar mesmo, de que o Nicholas falou, assim, talvez é um pensamento que vai mudar ou talvez vai ser uma parte da maneira como ele vai desenhar o jogo pra sempre, sabe? Assim, eu não tiro o mérito de quem gosta de fazer isso, eu não acho que... O que eu acho que o problema tá em a gente ter que se envergonhar de fazer o oposto, sabe? O cara vir te perguntar, você não vai ter vergonha de se na sua lápide tiver escrito fiz games por dinheiro? Não, cara, eu vou ter um orgulho filho da puta disso, porque é difícil pra caralho você viver de games. Cara, pois é, me diverti fazendo jogos, fiz jogos animais que eu adorei, exato, trabalhar e, cara, sou super feliz, tipo, realizei os meus sonhos, tipo, eu não entendo qual é. Não tem nada de errado com a pessoa que quer fazer isso por hobby e fazer o jogo que ela quiser e não necessariamente depender disso pra viver, tá ótimo, mas eu acho que é muito mais difícil você fazer o contrário. E não só isso, não quer dizer que você tá fazendo sem paixão. Esse é que é o ponto, assim, né? Exatamente. Não são mutuamente excludentes as coisas. Ah, são sim. Você fica quieto aí. No fim da história, cara, tipo, hipoteticamente, se eu estivesse na cena, tivesse bilhões de dólares e não precisasse de dinheiro, e eu pudesse usar o meu tempo pra fazer jogos que eu quero por paixão e jogar de graça pra todo mundo jogar, sabe? Hipoteticamente falando, se eu fizesse o jogo, é o jogo que eu quero, fosse vender, a chance desse jogo alcançar o número de pessoas e divertir o número de pessoas que ele poderia fazer, sabe? É muito menor, porque eu tô fazendo ele pra mim, tipo, quantos eu existe, existe aí? Eu tenho que, querendo ou não, fazer jogos é algo que tu faz pros outros, cara. Exatamente. Sabe, o conhecimento que a gente tem, que a gente adquire, parte fundamental desse conhecimento é conhecimento de o que os outros gostam, o que diverte as pessoas, sabe? O que te faz pensar, o que te faz reagir, o que te faz entender as pessoas, sabe? Entender por que tu faz isso pros outros é importante. E assim como qualquer outra coisa, sabe? Qualquer coisa que tu faz pros outros vale dinheiro, sabe? Esse é o mundo que a gente vive, sabe? Se é alguma coisa que te diverte, se é alguma coisa que te faz bem, sabe? As pessoas vão estar dispostas a pagar pagar por isso, porque é pra isso que elas vivem, pra gastar o dinheiro delas em entretenimento, em saúde, em comida, sabe? E a gente é parte dessa parte de entretenimento, sabe? Enquanto as pessoas acharem valor nisso, elas vão pagar por isso e a gente vai ser pago por isso. A gente tem o privilégio de poder fazer isso por dinheiro, sabe? Não tem vergonha nenhuma disso. Ô Nicolas, e você não acha também que enquanto game designers, a gente tem só muito mais a crescer com quanto mais a gente se desprende dessa ideia de que eu tenho que fazer o jogo que eu quero, e sim adaptar o seu conhecimento e a sua proficiência como game designer para diferentes cenários? Pô, esse novo projeto tem que ser para esse tipo de público que eu nunca pensei em como agradar esse público, e agora isso se torna um desafio interessante. E isso não é algo... É uma pergunta, pessoal. Isso é algo que te dá vontade de ir trabalhar todo dia por causa disso e não só necessariamente fazer a ideia que você quer ou que você gosta? É, totalmente, porque é difícil você fazer jogos para pessoas, entendeu? Do que não para você, um jogo para você. Porque você tem que pensar no público, você tem que, enfim, fazer um loop que seja interessante, tem que fazer uma feature que tenha uma acessibilidade interessante. E eu, todos os projetos que eu trabalhei agora, até hoje, né, eles são diferentes. Eu trabalhei com jogo de música, eu trabalhei com jogo com FPS, eu trabalhei com jogo de ação, enfim. É legal que cada vez eu aprendo mais, eu aprendo alguma coisa diferente, um público-alvo diferente, o que faz com que eu tô sempre em constante evolução aí na carreira. Porque nosso mercado tem muita gente que eles pensam de um jeito e fazem as coisas sempre de um jeito. Beleza, você tem o seu expertise, mas você acaba virando um dinossauro, sabe? Você só faz aquilo daquele jeito e você não vê o mercado mudando. E o mercado de games é um mercado novo, em que a gente ainda tá aprendendo a fazer jogos. Sem dúvida. A gente também tem toda essa questão de a gente tá aprendendo, tá tentando desenvolver novas técnicas. É uma coisa que eu acho que com o tempo a gente vai, né? Vai tá sempre aprendendo, fazendo, e os jogos estão sempre mudando. Hoje em dia, se você pegar nos últimos anos, cara, o mercado mudou absurdamente. Assim. Nossa. Se você pegar, sei lá, os top 20 jogos, por exemplo, hoje em dia são todos jogos que são, a grande maioria são todos jogos que tem multiplayer. Hoje em dia você tem os Game as a Service, uma coisa muito forte. Então o mercado tá sempre mudando e tá se atualizando. Uhum. Você tem que se manter atualizado, tem que entender o que esse público quer, que é um público diferente do que o público de 5 anos atrás era, né? E pensava, enfim. Sem dúvida. Eu tenho uma pergunta bem pessoal aí, Nicolas. Opa! A primeira do programa, né? Não aconteceu isso ainda. Se eu gosto do Destiny. Por que que nessa, como é que chama isso aí? Meeting, congresso, GDC brasileira, como é que se chama esse negócio? Foi um evento. Só um evento. Teve alguma conversa sobre de programação em geral ou não? De programação... Não, Seco, não podia entrar no bar. Programação, acho que não, viu, cara? Eu acho que não. Dava pra ver, assim, que o foco era bem mais na questão do design, da arte, do level design. Foi mais, acho que, focado nessa questão, né? Entendi. Você vê alguma importância, por exemplo, um evento desse ter também um link com programação? Você como game designer? Sim, sim. Eu acho que é importante, cara. Porque, por exemplo, uma coisa que seria super interessante ter num evento desse tipo é técnicas de prototipação vindo do programa. Nossa. Porque é extremamente difícil para um programador entender o que é fazer um protótipo, sabe? Então, se você tem pessoas que têm experiência com isso, seria, por exemplo, uma coisa interessante para esse pessoal. Aprender como otimizar o código, enfim, coisas voltadas, obviamente, para o mercado que eles estão tentando atingir, né? Que é um mercado, enfim, são mercados mais específicos, né? Mas são coisas que eu acho que são super válidas. Prototipação, por exemplo, foi um assunto que a gente abordou várias vezes. Inclusive, eu dei algumas dicas de programação pro pessoal. Ó, ponteiro para ponteiro, você não diz nada. O pessoal ficava assim, nossa, poxa, é verdade, olha só. Abre um pouco a mente do pessoal, sabe? E prototipar nada mais é do que você comprimir, quer dizer, é várias coisas, mas uma das coisas que prototipar pode te trazer é você passar por experiência de chegar do começo ao fim de uma feature, né? Em curto tempo, e fazer isso várias vezes, para várias features diferentes, até você achar aquela ou aquelas que te agradam mais e que fazem mais sentido pro projeto. Então, é como se fosse um crash course em ir de ideia até jogo, sabe? Tomando vários atalhos. Obviamente. E, pô, o que isso tem de aprendizado, principalmente pra quem tá começando, é absurdo, né? O valor disso. Outra coisa é entender o que é a mecânica que você tá tentando prototipar. Porque às vezes você tem um negócio tão broad, assim, que você não consegue entender o que é que você quer ter prototipar. E aí você tem que... O design tem que entender o que é a mecânica, sabe? O que a gente tá procurando fazer. Então você tira todo o noise e resolve tudo. Por exemplo, imagina você tá fazendo um Castlevania 2D com chicotinho. O que é mais importante? É você colidir com o inimigo? É você atirar a flecha? flecha? É você pular e bater? É você andar, sabe? O que, que é o core que você tá tentando resolver, sabe? É usar magia? É skill tree? Então, você resolve... Não, a gente tem que saber pular muito bem. Pular é a mecânica mais importante do jogo inteiro, assim, sabe? Depois disso é o quê? É bater, sabe? E depois, entendeu? Então, isso é interessante, assim, de... Você aprende muito a remover noise da feature e entender o que é o mínimo que você tem que entregar, assim, sabe? Acho que a longo prazo, quanto mais você faz isso, mais você entende como fazer o shaping mesmo de sistema, de entender o que o designer quer, sabe? E daí pra não fazer uma coisa que é gigantesca, que no final não é realmente o que você quer, assim, sabe? Faz um monte de coisa regularmente e nenhuma delas bem, diversificar, né? O risco também, por exemplo, se eu vou prototipar, se eu já sei como fazer a grande maioria das coisas, mas tem uma coisa que, ali que tem um risco maior, eu vou tentar prototipar isso primeiro, porque isso vai ser mais custoso. Dependência também, né? Que você não pode, às vezes, fazer uma coisa arriscada sem ter todo o baseline pronto, assim, sabe? Sim, ou, por exemplo, plataforma também. Pra eu prototipar na plataforma alvo, eu vou demorar muito tempo, então eu pego uma outra plataforma que eu consigo ter o mesmo feeling, entendeu? Só que fazendo de uma forma mais rápida. Por exemplo, no Michael Jackson, a gente fez o sistema de música do jogo, ele é 2D, né? A gente fez em Flash, na época. A gente fez em Flash, porque se fosse fazer na engine do DS lá que a gente tinha, demoraria mais, entendeu? Então entender essas questões, entender que geralmente você faz um código e joga ele fora depois, entendeu? É só um protótipo pra provar um ponto, provou, faz o mais rápido possível, código macarrônico, joga fora e aí depois você vai fazer arquitetura. Todas essas questões, né? Essa questão de ter um problema grande quebrar em problemas menores. Então a gente falou sobre vários assuntos, sobre várias questões, o game loop, esse tipo de coisa. Vou aproveitar e fazer propaganda de novo aqui. Pessoal da Aquiris, do GG DevCast, eles fizeram um episódio só sobre prototipagem, que foi muito interessante porque toca nesses pontos aí. E eles têm um programador, um artista e um game designer no time. E aí é interessante ver o que, que significa o protótipo para cada um deles e como é diferente. Então, pro programador, é isso exatamente que você acabou de falar, Nicolas. Ah, eu vou escrever esse código para jogar fora. Eu não tenho a expectativa de que vou aproveitar nada e é assim que funciona e se o gerente vier perguntar, é isso que eu vou dizer para ele. E o game designer, tipo, não, cara, o protótipo é a coisa que eu mais aproveito porque o que sai dali é o core do meu jogo. O resto é só frufru por cima, sabe? Foi muito interessante ver, assim. E ambos estão certos, sabe? E foi muito legal de ver. Então, o GG DevCast, episódio 12, foi muito bom. E pra dar um exemplo do FIFA, que fala de várias coisas que vocês estão falando. Primeiro, o Igor de Castilho não tá aqui, mas ele sempre me chama de tiozão da EA. Então, eu tenho o maior complexo de me tornar um dinossauro, sacou? Vocês vão me ver usando o boné pro lado, entendeu? Fazendo tudo pra parecer pro jovem. Porque eu tenho o maior complexo. Então, cara, no FIFA é uma preocupação muito válida essa de você ficar perdido no loop infinito de fazer um jogo de futebol todo ano. E não desenvolver, e não, às vezes, acordar para coisas que estão acontecendo na indústria à sua volta. Nesse sentido, ter feito a transição para um engine que é usado por jogos de muitos outros gêneros, que é o Frostbite, nos deu muitas oportunidades interessantes. Então, esse ciclo, por exemplo, do FIFA 19 agora, a pré-produção, a gente combinou o seguinte: ao invés de gastar tanto tempo com papel, né, escrevendo spec para features, vamos tentar usar o máximo que a gente conseguir de tempo para prototipar e usar o fato da gente ter um engine que é muito mais abrangente para tentar fazer isso. Cara, tá saindo muita coisa muito legal que vocês nunca viu no FIFA antes e para mim tá sendo um exercício excepcional, sabe? Já comecei a conversar lá sobre pros próximos ciclos só fazer isso. É zero de outras coisas e só fazer protótipo durante pre-pro, sabe? E estamos ganhando força nisso. Para mim, como produtor, mas também game designer mais técnico, é tudo que eu queria, sabe? É ter uma ferramenta que me deixa fazer feature de jogo rápido pra caramba, mesmo que seja dirty, né? Mesmo que seja suja e não acabada, mas poder ver como é que é no jogo e mostrar pra todo mundo, tá, o que que nisso te empolga? Essa uma coisa das outras 10 que você fez é o que me empolga, então vamos pra essa uma e joga fora as outras 9, entendeu? E isso é muito interessante, assim, de ver acontecer e de ter a oportunidade de fazer. Você tá confirmando o Machine Gun no próximo FIFA, é isso, né? É, bola de fogo! É isso aí. Quem ouviu Joga Essa Ideia dessa semana sabe exatamente as features novas de roteiro do FIFA 19. Eu vou concordo com o juiz. O Rafa tá muito quietinho aí, Rafa. Você é o rapaz do... Você prototipa pra caramba, não prototipa, Rafa? Aham. Uhum. Você trabalha também com o pessoal de Japão, não é? Ou é só local? Bem pouco. Agora tá mais dividido porque eles estão juntando um pessoal de uma outra skill que a gente tá fazendo, então não... Mas eles vêm de volta e meio, vêm aqui. A gente trabalha mais com o pessoal da Romênia. Com esse pessoal você faz prototipação remota ou não? Ou só local? A gente faz mais aqui, assim. A gente dá share, né? A gente bota coisa pro pessoal jogar, o pessoal ver e tal, mas a gente tenta fazer mais aqui. Nosso próprio jogo, a gente pode dar build dele em Flash pra gente poder ver mudanças rápidas, assim, sabe? O nosso sistema é todo feito pra prototipar mudanças de interface, assim, é bem fácil. Nosso próprio sistema de onboarding, que eu falei no sistema passado, ele foi todo feito assim, sabe? Eu tenho uma parceria bem legal com os programadores do meu time, que isso, assim, esse relacionamento que eu comecei a ter com eles no fim do projeto, né, de a gente lançar, eu achei legal que isso escalou, assim, sabe? Isso tá virando mais a norma, sabe? De designers, programadores e UX designers, todos eles têm o mesmo stake no jogo. Não existe mais o conceito de, ah, o designer é o lead e o que o designer falar é acontece. Ele só pode ser overruled pelo producer. Isso não existe mais. Era mais ou menos assim que funcionava. Claro que não exatamente assim, mas era mais ou menos assim que funcionava, sabe? O designer é considerado o product owner e ele ditava tudo. Mas hoje, isso, ainda bem que não existe, não é mais assim que funciona, sabe? Ele é muito mais uma parceria. Como todo mundo tem um stake igual, sabe? Todo mundo se esforça, claro, dentro da sua própria disciplina, dentro do seu próprio know-how, em fazer aquela coisa acontecer. Se é prototipar, tentar levar o negócio até não poder mais, só pra provar se funciona ou não, sabe? Um dos engineers do nosso time teve uma ideia genial, sabe? Não, não posso falar o que é ainda, obviamente, mas é resolver um problema, sabe? Que a gente tinha, é uma feature totalmente nova, e ele deu uma ideia de resolver por uma feature que a gente já tinha, só mudar no back-end. O jogador nunca ia ver que era a mesma coisa, mas ia parecer ser, o jogador ser uma coisa totalmente diferente. A gente, não, cara, isso é muito perfeito pra ser certo, tá ligado? É muito bom pra ser verdade, assim, sabe? Daí a gente foi investigar e tal, pra ver se dava pra fazer mesmo. Algumas partes davam, outras não, porque daí o sistema ficava menos, não escalava tão bem, sabe? Mas isso é legal de a gente poder fazer, poder dar a cara pra bater e vamos experimentar, vamos deixar pro programador também. Tipo, fala qual é o teu problema, sabe? Me ajuda a te ajudar, sabe? Acho que dá muito mais, tá muito mais interdisciplinar esse negócio, sabe? Não é só de dar palpite no trabalho do outro, é tipo, pô, com a minha expertise eu posso te ajudar dessa maneira, sabe? Separar muito menos, assim, isso tá ficando bem legal, assim. E eu tô feliz que isso tá mudando mais pra aí. Só lembrando que o stakeholder é o cara que segura o bife. Quer dizer, então, que agora no FIFA Mobile todo mundo tem o mesmo tamanho de bife. Não trolando, a gente chama de stakeholder o cara que é a pessoa que você tá fazendo a feature ou a tarefa, entre aspas, pra ele, assim, e ele decide se tá indo no caminho certo ou não, e ele decide mudanças. Mas o nome é bem engraçado. E pode ter vários, né, Seco? Pode ter vários stakeholders. Por exemplo, marketing é um stakeholder num sentido de que eles têm que vender aquilo. Obviamente, produção, leadership é um stakeholder. O pessoal que cuida do budget é um stakeholder, porque você tem que fazer caber no orçamento. Qualidade, preço, blá blá. Muito legal a conversa, que foi para várias direções diferentes, todas elas interessantes. A gente começou a falar sobre mentoring, né? Como você ouve e aprende e ensina a partir da sua experiência. E falamos também, acabamos falando bastante sobre algumas dicas e dia a dia de desenvolvimento de games e prototipagem, né? Acabamos indo para esse lado também. Acho que cada uma dessas threads dava um podcast inteiro, né? A gente pode voltar e falar com mais detalhes sobre isso. Mas curti bastante como a gente, no final das contas, fala de colaboração num nível que, se voltasse talvez 10 anos atrás, a mentalidade não era a mesma de todo mundo na indústria. E esse reporte até que o Nicolas deu sobre, vamos dizer, o estado da indústria, ou pelo menos esse microcosmo, né, que você teve acesso no evento, foi muito interessante de saber. E pra nós que estamos aqui, sabe, experimentando esse privilégio mesmo, como eu falei, de trabalhar com o que a gente ama e ganhar vida com isso num país que valoriza isso, é muito importante ver que também no Brasil essa indústria tá se desenvolvendo dessa maneira e tá crescendo. Queria agradecer demais a presença do Nicolas aqui, mais uma vez. E tá longe de ser a última, né, Nicolas, que você vai vir aqui, hangout com a gente, conversar sobre desenvolvimento de games. Mas fala pra gente, assim, o que você puder, não sei. Quais são as últimas aí notícias? A última vez que a gente conversou com você, você tava ainda trabalhando no Rainbow Six Siege, ou tinha acabado de trabalhar nele, contou muitas histórias legais. Não sei se você vai poder falar muito do que aconteceu depois, mas dá uma palhinha se você puder, por favor. Lógico. Então, aí quando terminou o Rainbow Six, eu trabalhei um pouco no live do jogo. Inclusive, eu trabalhei numa feature que foi muito boa pro projeto, que foi a feature de winning screen, né? Que é aquela tela que nem no Overwatch, quando você termina a partida, você mostra o time, o destaque da partida. Isso daí foi uma coisa que ajudou bastante a gente em termos de monetização depois no projeto. Claro. Você vê os personagens, enfim. Aí depois eu fiquei um tempo em live, depois eu saí, fui por um outro projeto. Fiquei algum tempo lá. Depois pulei pra um outro projeto, que é o projeto que eu tô atualmente, que tá bem legal. A gente acabou de passar FP aqui. Estamos agora indo para próximos passos. Aí não posso falar o que é, mas enfim. Uh-huh, mas o que a gente tá fazendo tá ficando bem legal. Inclusive, eu recebi notícia ontem de que o pessoal dos outros estúdios ouviram falar do que a gente tá fazendo. E agora eles querem colocar essas coisas também nos jogos deles, sabe? Tá tipo meio que, olha, que propaganda. E eu também fui promovido, eu virei sênior agora, né? Sênior Game Designer. Parabéns. Muito bom. Isso da Barbie da Bigal agora. Pois é, cara. É barba, sapato e camisa, cara. Entendi. Vamos combinar então. Nicolas Souza, o tiozão do Ubisoft. Não. É sênior, GG. É sênior, rapaz. Ah, é. Sênior tiozão da Ubisoft. Sênior tiozão da Ubisoft. Senhor. E aí, cara, aí tô trabalhando nesse projeto, tá bem legal. A gente tem uma equipe bem bacana, assim. O diretor do projeto é bem legal. Uma pessoa, assim, que dá muita confiança e tal. Legal. Os programadores tá bem legal, assim. Uma equipe bem bacana, um confia muito no outro. Ó, você tá vendo que ele falou assim, ó, os programadores confiam bastante um no outro, né? Ele tá se excluindo completamente da equação, né? Não, que, assim, esse projeto que eu acho bem legal, cara, a gente tem um time muito, muito unido, sabe? Por exemplo, eu trabalho com 7 programadores, né? Diretamente, assim, fazendo as features. Eles gostam muito de trabalhar, né, comigo, e a gente tem uma dinâmica muito legal. Então, a gente criou todos como se fosse um bonding, né? De time, que é muito legal. E o pessoal confia super agora, assim, tipo, nunca tinha trabalhado com eles, né? Então, você tem todo esse tempo de conhecer o time, aprender como o time funciona. Tô adorando. Eles estão gostando muito. Eles têm total confiança em mim, eu tenho total confiança neles. Então, a gente já criou esse bonding super legal. Legal, tô curtindo, cara. É um time bem, bem bacana que não tem muita politicagem, sabe? Que vocês sabem. Empresa grande, projetos grandes, assim, sempre tende de, às vezes, em algum time tem muita politicagem, uma área com muita politicagem. No nosso caso, não tem isso, né? Vamos fazer, vamos ver o resultado e fazer o melhor pro jogo, sabe? Isso é bem legal. Isso aí me lembra de quando eu cheguei na Hopla a primeira vez e o Seco falando pra mim, oh, quem é você, seu carioca de merda? Você vem aqui dizer pra gente o que fazer, rapaz? É, foi eu mesmo. É, aqui, que é sul, rapaz! Nossa, porra, Juliette, com essa voz de mané deve ter sido eu mesmo, rapaz. Nunca mais vou esquecer, Seco. Mas eu nunca mais esquecer, Juliette. Pô, eu tô fazendo isso tal, com AI, tá super complicado. Ah, você já ouviu falar de AI, Juliette? Ah, sim, eu faço doutorado em AI. Isso foi um almoço nosso, cara. Mas foi muito estranho eu ter que responder isso pro cara, porque eu tava muito envergonhado, porque aí apareceu uma carteirada, sacou? Mas eu mesmo não sabia, né? Pod Quiz. Pod Quiz Musical. Chega aí. Mais uma semana, episódio 228. Obviamente que tem mais Pod Quiz Musical pra você. Na semana passada, a musiquinha que nós trouxemos, só 4 ouvintes acertaram. Então, nosso querido Zabuzeta vai trocar pra gente mais uma vez a musiquinha da semana passada. Vamos lá. Isso aí, pra quem não sabe, é o sucesso meio indie, meio double A desse ano, Hellblade: Senua's Sacrifice. Um dos jogos com a melhor trilha sonora que a gente viu sair em 2017. Quem acertou? Em primeiro lugar, o nosso ouvinte, Michael Pereira. Ele foi o campeão do podcast dessa semana, do PodQuiz Musical, com Hellblade: Senua's Sacrifice. Além dele, o nosso ex-presidente FHC também acertou. O Charles Moreira, o Charlinho, nosso patrono, também falou lá. E o Ernesto Valtero. Esses foram os 4 ouvintes que acertaram Hellblade no PodQuiz Musical dessa semana. Então, mais um PodQuiz Musical pra vocês, que o Zabuzeta vai tocar agora, que vocês têm uma semaninha pra tentar descobrir de que jogo é. Vamos lá. Quem acha que sabe, é só mandar um tweet no @podquestbr ou um comentário lá no podquest.com.br, episódio 228, ou ainda no youtube.com/podquestbr, episódio 228. Então é isso, gente. Fechamos aí um episódio que eu espero que vocês tenham curtido tanto ouvir quanto a gente curtiu fazer do Podquest 328. Nicolas Souza, brigadão. E o que te espera aí o restante de domingo nessa nevasca de Montreal? É, pois é, né? Só tristeza. O Redé deu um suspiro assim, né? É só tristeza. Eu tô pensando em talvez ir pegar um café, enfim, no Tim Hortons só pra dar uma passeada, mas é isso, assim, não... Ah, Destiny 2, Grind. Ele não quer falar de Destiny, rapaz, cara, tô até com duas vergonha. Semanas pra essa primeira expansão, hein? Duas semanas pra primeira expansão. Primeira expansão do que? Do inventário? Vai ter 12 itens que você pode levar agora em vez de 10? Vai ter, vão aumentar de 10 pra 12, pois é. Não, Nicolas, sou 257, falta só 3 pra poder fazer rede. Bora. Essa rede tá bem legal. Olha que oferecido, rapaz. Ô, Nicolas, me leva a fazer rede, eu não tenho nenhum amigo. O Nicolas pode ser seu mentor, hein? Ó. O pior é que tem um esqueminha de levar os outros, né, na rede. No, mas, no por jogo. Exemplo, isso é um assunto que eu acho que é uma coisa interessante também de multiplayer hoje em dia, né? Por exemplo, as raids ou, enfim, os heists do GTA, que estão se tornando uma coisa que eu acho que no futuro a gente vai ver muito mais disso, sabe? Atividades cooperativas que exigem um grande nível de comunicação, sabe, entre os jogadores pra fazer. Isso é uma coisa, por exemplo, que é um dos futuros aí dos jogos, né? A gente vai ver o Anthem, provavelmente vai ter alguma coisa do tipo, enfim, os outros jogos que estão saindo aí desse vai, estilo. Chico. Eu ia dizer pro Nicolas que ele... É porque ele nunca jogou WoW, né, velho? É só isso. Pelo contrário, isso é uma parada que era exclusividade dos MMOs e que era uma das coisas que fazia MMO ser tão foda. E é muito legal ver isso aparecendo em outros tipos de jogos agora, bom. Tipo... Quer dizer, o que é MMO agora também se tornou uma coisa super borrada, né? Ninguém sabe mais. Mas é interessante. Tem aquela questão também. Os MMOs, as raids dos MMOs, elas focam muito em buffs, essas mecânicas. Você tem, às vezes, stacks de muitas mecânicas. Então tem toda uma dinâmica que era difícil de você trazer isso pra outros estilos. Eu acho que, por exemplo, no caso do Destiny e do GTA em si, eles conseguiram pegar a essência do que é uma raid e adaptar isso pros jogos específicos, né? No caso do Destiny, por exemplo. O Destiny tem várias regras de você não ter stacking de buffs um sobre o outro, que isso é uma coisa complicada de explicar. É um jogo em primeira pessoa, então sua câmera é limitada, consequentemente, você não pode fazer coisas acontecerem em outros lugares sem que o jogador entenda. Você tem que criar toda uma linguagem pra entender esse tipo de coisa, sabe? É todo um estudo específico e uma coisa que tá sendo criada agora, né? Pra outros gêneros que eu acho que tem um futuro. Estamos todos aprendendo a fazer Sim, isso aí. Sim, exatamente. E é um negócio que é difícil, né? Não é fácil, assim. Pros caras chegarem onde eles chegaram foi bem complicado, mas eu acho que é uma das tendências, por exemplo, aí que pra design que as pessoas têm que começar a estudar aí, porque eu vejo isso como um dos elementos do futuro aí dos jogos, né? Muito bom, cara, sem dúvida. Fernando, obrigado também, cara. Bom domingo pra você. E ó, valeu. Você traz o Nicolas aqui no programa, convida ele e se deixar, a gente fala até amanhã de desenvolver de jogos, cara. Porque desculpa, é muito interessante. A próxima vez eu trago o Igor, daí a gente acaba em meia hora. Sacanagem, hein, com o Igor, hein? E o seu domingão, qual é? Cara, eu realmente agora não sei. Eu tô tentando aprender a fazer sourdough bread. Tô ali tentando criar meu próprio fermento pra ver se funciona. Vamos começar a campanha no Twitter pra levar o Seco pro próximo Masterchef, hein? Quero ver se a nossa comunidade consegue. Cara, se for no Brasil, eu vou perder com certeza, cara. Vai perder por abstenção. Como é que é Masterchef no Canadá? Tem? Tem. É bem legal. Tem Masterchef. Eu e a Kim assistimos toda a temporada. Eu acho que não é tão glorioso que nem nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem toda essa coisa de... É o showmanship, né? É forte de... As pessoas já nascem querendo ser um showman, então eles têm uma personalidade muito absurda, assim, sabe? Tem o Gordon Ramsay, né? Nos Estados Unidos tem o Gordon Ramsay, então. Aqui já é mais tranquilo, é bem canadense. Assim, bem tranquilo, todo mundo gente boa. Todo mundo ajuda, todo mundo. É, desculpa com isso. Ninguém quer ser ninguém. Desculpa. Ah, quero esse meu sal, pode pegar aqui. Mas você é meu concorrente, não tem problema. A gente é só concorrente no programa, na vida a gente é amigo. A gente se ajuda, a gente é tudo canadense, não tem problema. E você, o meu amigo canadense, Rafael Kuhnen, qual é o do domingo? Ainda não sou canadense, falta um pouquinho ainda, mas... Cara, vou voltar a jogar Nier. Legal. É muito bom. Você tá comemorando lá. A torcida vibra! Então tá bom. Quem sabe eu vou experimentar o Nier Automata também. Se não, vai ser Wolfenstein mesmo, vai ser Mario Odyssey, vai ser FIFA. Isso aí vai fechar meu domingo. Na verdade, tô falando tudo isso e vai ser faxina. Não vai ser nada disso. Passa um aspirador. O Gilliard's Odyssey, né? O Gilliard com uma vassoura na mão assim, um balde na outra. Tô lá varrendo e falando... Então tá bom, gente. Um abraço pra vocês. Obrigado por ouvirem mais um podcast. A gente volta quinta-feira com Joga Essa Ideia, semana que vem, com mais um podcast pra vocês. Um abraço e tchau. Quem tiver mais de um microfone, tem certeza aí que o microfone correto tá selecionado. Tudo certo. A gente já teve um convidado uma vez que gravou tudo e no final não se aproveitava nada, que ele tava com o microfone errado, o microfone não pegou nada. Eita. O editor fez a mágica, cara. O Zabuzeta é sinistro. Ele eliminou o cara do cast e fez tudo continuar fazendo sentido. Isso é sério? Cara. Nossa. Sério. Nossa, muito isso é surreal, hein? Surreal. Nossa, falou ele tudo. Podia ser editor de política, né? Ele podia trabalhar em propaganda política.